Você vai ouvir agora, programa Caminho Santo. Apresentação, pastor Lincoln Galvão e pastor Hélder Rodrigues. Caminho Santo. O espaço para as novidades do mundo evangélico. Mensagens de fé, pedidos de orações. A sua participação através de e-mails e cartas. Caminho Santo. Queridos ouvintes, que o Senhor te abençoe no dia de hoje, no nome do Senhor Jesus Cristo, que a graça de Deus possa te abraçar. A palavra de Deus diz em 2 Coríntios, Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quando você está fraco, quando você está se sentindo debilitado, e você é aquele servo e aquela serva que confia em Deus, que busca Deus, que clama, Senhor, me ajuda, Senhor, vê comigo, vem comigo. Deus é aquele que está te trabalhando, te levando ali pro oleiro para aparar algumas arestas, tapar algumas frestazinhas, para que o poder de Deus seja encharcado no teu vaso. Saiba, você vai ser um vaso de bênção, um vaso de honra nas mãos do Senhor. Deus é aquele que tira pessoas de determinados locais e transporta para outro. Para quê? Para fazê-lo assentar entre os príncipes. Salmo 113, verso 5 diz, quem, assemelhante ao Senhor nosso Deus, cujo trono está nas alturas e que se inclina para ver o que se passa sobre a terra, porque ele ergue do pó o desvalido e do monturo o necessitado para o fazer assentar entre os príncipes. Deus vai fazer com que você se assente entre os príncipes. A Bíblia diz no livro de Isaías, capítulo 22, no verso 20, naquele dia chamarei a meu servo Eliaquim, filho de Uquias, vesti-lo-ei de uma túnica, cingi-lo-ei com uma faixa, e lhe entregarei nas mãos o teu poder, e ele será como pai para os moradores de Jerusalém e para a casa de Judá. Porei sobre o seu ombro a chave da casa de Davi, ele abrirá, ninguém fechará, fechará e ninguém abrirá. Este homem aqui, Eliaquim, significa Deus me levantou. Ele foi colocado como tesoureiro para abrir os tesouros da casa de Davi e de Salomão. Por quê? Porque Deus é aquele que exalta. E colocou, porém, sobre o seu ombro a chave da casa de Davi, ele abrirá, ninguém fechará, fechará e ninguém abrirá. Essa honra, esse poder, Deus vai também colocar nas tuas mãos. Vai te levantar como Eliaquim. Meu Deus me levantou. Nós vamos orar com o pastor Hélder. Receba você, no nome de Jesus, a bênção de Deus no dia de hoje, em nome de Jesus. Santo, santo, santo seja o teu nome, papai. Nós abençoamos a cada um que nos ouve. Rogo, pai, a tua proteção. A tua palavra diz que 1.000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, e nós não seremos atingidos. Então, Deus, revele esta bondade e esta misericórdia, porque sabemos em quem temos crido. Deus, o Senhor diz, certamente a bondade e a misericórdia do Senhor te acompanharão todos os dias da sua vida, e por isso viveremos e habitaremos para todo sempre na tua casa. Traga a existência as tuas promessas, traga a existência a tua palavra, porque por meio dela nós viveremos, por meio dela viveremos com felicidade, com contentamento. E mais do que isso, a tua palavra diz que o Senhor veio para nos dar vida e vida em abundância. Revela então esta bondade, este poder e esta misericórdia. Nós abençoamos a sua vida, nós abençoamos o seu casamento, nós abençoamos os seus filhos, nós abençoamos a sua descendência, nós abençoamos o teu ministério, nós abençoamos o seu deitar e levantar, nós abençoamos os projetos que Deus tem na sua vida, e pedimos que Deus faça coisas grandes e tremendas na sua vida, e que você seja suprido e saciado neste Deus de toda a verdade, de toda a paz, em Cristo Jesus. Amém, Senhor. Jesus que andou pela Judéia. Mesmo Jesus que andou em Jericó. É o mesmo Jesus que está aqui agora. É o mesmo Jesus que está aqui agora. Salvou. Mesmo Jesus que andou em Jerusalém. Mesmo Jesus que andou pela Judéia. Mesmo Jesus que andou. Ele é o mesmo. É o mesmo Jesus que está aqui agora. É o mesmo Jesus que está. Quantos creem nisso? Digo amém. Sara-me e cura-me. Basta uma palavra que saia do teu trono de amor. Só que tenha compaixão de mim, assim como bate meu, eu quero ser curado. A tua fé te salvou. A tua fé te salvou. A tua fé te salvou. Quantos nessa noite, amado? Quantos estão aqui? E bateram em todas as portas. Médicos falaram assim: olha, não tem jeito, vai vivendo, porque não tem jeito pro seu problema. Quantos estão aqui, que nas suas casas, nas suas famílias, tem algum problema de enfermidade, de doença, que também as portas já se fecharam? Se você passa por algum problema semelhante a esse, levante a sua mão. Se existe alguma pessoa na sua família com alguma enfermidade. Se você está aqui, mas tem uma enfermidade que o médico já disse, olha, é impossível. Feche seus olhos, amado. Ninguém ande mais. Ninguém fale mais. Feche seus olhos, amado. Portas se fecharam para você, amado, até o dia de hoje, porque hoje a porta de milagres do céu está sendo aberta e está derramando a sua cura, a cura da sua família nesse lugar. O mesmo Jesus que curou Bartimeu, o mesmo Jesus que curou aquele paralítico, é o mesmo Jesus que me cura, que te cura. Porque aquilo que é impossível para mim, para você, para Ele é possível. Aonde a mão do médico aqui da terra não pode colocar a mão, aonde a mão do médico não tem solução, existe um médico dos médicos que está aqui. O nome dele é Jesus Cristo. Assim como Bartimeu, se você tem fé naquele que ressuscitou, levanta a tua voz e começa a gritar como Bartimeu. Começa a clamar, começa a clamar: Deus, Deus, Deus, filho de Davi, filho de Davi, uma tua fé te salvou. Fé no Filho de Deus. Fé no Filho de Deus. Ele cura, Ele sara, Ele está aqui. Tua fé te salvou. Tua fé te salvou, filho, filha. Tome posse da tua bênção. A tua fé te salvou. Quantos podem dar um salto de alegria? Feridas, Ele sara as nossas feridas, yeah. Sara-me e cura-me, yeah. Basta uma palavra que saia do teu trono. Quero ser curado, Jesus. Eu quero ouvir tua voz. Toma o teu leito e anda, a tua fé te salvou. Fé te salvou. Fé te salvou. Quantos recebem a cura de Deus nesse lugar? Hoje, muitos pastores e igrejas estão usando a mídia, inclusive eu, para divulgar a palavra de Deus, para anunciar as Sagradas Escrituras, e eu vejo isso como bênção de Deus. através de e-mails, sites, programas de rádio, de televisão. Louvado seja o nome de Deus por isso. Agora, eu quero dizer a você que isso não impede de você congregar numa igreja. Melhor dizendo, você precisa congregar numa igreja. Você pode ouvir as nossas pregações todos os dias. Eu sei que são milhares de pessoas que nos ouvem. Mas você precisa congregar numa igreja. A palavra de Deus diz em Hebreus 10, 25, não deixe de congregar como é o costume de muitos de vós. Congregar é essencial. Cristo estabeleceu a igreja para a edificação do nome dele. E é na igreja, meu querido, que a glória de Deus se manifesta e é lá que nós somos tratados e que somos bênçãos. Nós abraçamos e somos abraçados. Nós somos tratados e somos um instrumento de tratamento na vida das pessoas. Lá recebemos a Santa Ceia. Precisamos viver em comunidade. Isso é essencial na vida de cada cristão. Se você não tem vivido em comunidade, na igreja, saiba, você está em pecado. Deus não se agrada disso. Então, eu quero conclamar a você e te exortar. Você que nos ouve, eu louvo a Deus pela sua vida. Quero que você continue nos ouvindo, mas volte para a igreja ou vá para uma igreja. Em nome de Jesus, faça isso e sua vida será ainda mais abençoada. Permaneça conosco neste programa, entenda o que eu estou dizendo. Eu não estou dizendo para você não nos ouvir, mas eu estou dizendo sim, congregue numa igreja evangélica. Fique na paz e até o próximo bloco em nome de Jesus. Estamos apresentando Caminho Santo. Voltamos a apresentar Caminho Santo. Você vai ouvir agora, Pastor Lincoln Galvão. Queridos ouvintes, eu quero meditar com vocês o que eu venho falando nesses últimos 4 dias, como eu vou vencer na vida. A Bíblia diz, Tiago, capítulo 10, verso 6, Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Jogue fora a soberba. Seja você humilde diante do Senhor, reconhecendo que Deus é quem faz com que você seja abençoado e vitorioso. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Não caia na tentação de você querer ser dono do seu nariz. Tudo que você for fazer na vida, pergunte, Deus, é da tua vontade? Senhor, o Senhor pode me abençoar? Senhor, vem comigo, não sai de perto de mim. Foi o que Moisés fez quando o Senhor virou para ele em Êxodo 33. Moisés, conquista as nações. E Moisés vira e fala assim, Senhor, se a tua presença não for comigo, que eu não tire o pé do lugar. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós outros. Quando você se aproxima de Deus, Deus já está ali à sua disposição. Mas diz, humilhai-vos na presença do Senhor e ele vos exaltará. Quando você se prostra diante de Deus, quando você se ajoelha, deita no chão, você está adorando ao Senhor. Segundo Reis, capítulo 17, verso 36, mas ao Senhor que vos fez subir da terra do Egito com grande poder e com braço estendido, a ele temereis, a ele vos prostrareis e a ele oferecereis sacrifícios. A Bíblia diz, amados, que Satanás, quando ele quis receber de Jesus adoração, ele chega para Jesus e fala assim, esses reinos e toda a glória deles eu darei a você, Jesus, se prostrado me adorares. E aí Jesus rebate Satanás falando lá, Êxodo 20, eu sou o Senhor, não terá outros deuses, não os adorarás, nem lhes dará culto. Porque Jesus sabia do princípio que uma prostração com adoração gera milagre. E é isso que eu vou provar para você agora. A Bíblia diz em Gênesis, capítulo 17, verso 3, prostrou-se Abraão, rosto em terra, adorando ao Senhor, e Deus vira para Abraão e fala assim, você não vai mais se chamar Abraão, e sim a Abraão, porque por pai de multidões eu vos farei. Anda na minha presença, ser perfeito, farei contigo uma aliança perpétua, aliança de paz. Eu quero te dizer, se você se prostrar diante do Senhor, você vai ser uma pessoa fecunda. A Bíblia diz que quando Israel vai fazer o sacrifício ali da Páscoa, Êxodo capítulo 12, verso 23, o povo se inclinou diante do Senhor e adorou, e diz no verso 29, à meia-noite, o Senhor feriu os egípcios e Deus o fez sair da terra do Egito. Eu quero falar para você no nome de Jesus, se você se prostrar diante do Senhor, eu não sei qual é o cativeiro que você se encontra, mas você vai sair desse cativeiro em nome do Senhor Jesus Cristo. Definitivamente o Senhor vai falar um basta na tua vida de sofrimento, na tua vida de opressão. Deus vai te livrar se você se inclinar e adorar como o povo fez ali antes da Páscoa. Josué, capítulo 5, verso 13, diz ao pé de Jericó, diz que Josué se prostra ali diante do Senhor e o adora, e nós conhecemos a história, os muros de Jericó foram derrubados, Jericó foi conquistado. Eu profetizo na sua vida, se você se prostrar e adorar o Senhor, você vai conquistar o teu concurso público, o teu casamento, a tua saúde, a conversão dos teus filhos. Você se prostrar diante do Senhor, o Senhor vai mudar a tua sorte. A Bíblia diz que Pedro, em Lucas capítulo 5, verso 8, Jesus tinha feito uma pesca maravilhosa, e se Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, retira-te de mim, Jesus, porque sou pecador. E Jesus disse para ele, não temas, doravante tu serás pescador de homens. Eu quero falar para você que se você se prostrar aos pés de Jesus e o adorar, você que é um pecador, mas quer ser um pastor, você que é uma pecadora, mas quer ser uma evangelista, uma pastora, uma mulher de Deus, Deus vai mudar a tua sorte e fazer com que você seja pescador de homem. A Bíblia diz em Lucas, capítulo 5, verso 12, que um leproso totalmente coberto de lepra, ao ver Jesus prostrando-se com o rosto em terra, o adora e vira para Jesus e fala assim, Senhor, eu quero ficar limpo da lepra. E Jesus diz para ele, eu também quero, fica limpo. Eu quero falar para você, no nome de Jesus, que se você se prostrar, rosto em terra, adorando ao Senhor, qualquer que seja a maldição que esteja na tua vida, vai ser liberto, você vai ser purificado, o Senhor vai te visitar, o Espírito Santo vai te lavar no nome do Senhor Jesus Cristo. E diz ainda em Lucas, capítulo 8, verso 41, que Jairo, ele tinha uma filhinha, essa filhinha tinha acabado de morrer, e ele chega para Jesus, se prostra com o rosto em terra, adorando a Jesus, e diz, Senhor, socorre, minha filhinha acaba de morrer, mas se o Senhor for lá, ela vai ressuscitar. E alguns riram de Jesus quando Jesus chega na casa de Jairo, e Jesus fala assim, a criança não morreu, ela dorme. E as pessoas riram de Jesus, mas Jesus virou para a menina e fala, levanta-te, eu quero profetizar na tua vida em nome de Jesus, se você se prostrar aos pés de Jesus, essa filhinha sua que morreu, o seu negócio, o seu emprego, o seu casamento, a sua saúde, ela vai ressuscitar em nome do Senhor Jesus Cristo. Você só precisa se prostrar diante do Senhor. E a Bíblia ainda diz que às vezes nós recebemos más notícias. Teve um homem que recebeu na sua vida 7 más notícias. Mas eu quero te lembrar, ninguém derruba um homem prostrado. A palavra de Deus diz que em Jó, ele recebeu a notícia, roubaram teus jumentos. Você pode ter perdido os teus aluguéis, tuas lojas, tua fazenda, mataram os teus servos. Você perdeu seus negócios, perdeu seu emprego, queimaram as ovelhas, os teus bens, o apartamento, tudo foi embora. Os camelos também roubaram as suas aplicações, você está correndo risco de perder sua aposentadoria, morreram os filhos, ele teve problema de saúde, ele teve problema conjugal quando a mulher virou, amaldiçoa o teu Deus e morre. Mas a palavra de Deus diz em Jó, capítulo 1, verso 20, Jó se levantou, sujeitai-vos a Deus, foi o que ele fez, eu creio que meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra, rasgou o seu manto, ele dá graça aos humildes, ele não confiou mais na posição social dele, rapou a cabeça, resistiu ao diabo. O diabo fica ali, você fracassou, você não vai para frente. Não, você vai vencer. A Bíblia diz, Jó 8:5, mas se tu buscares a Deus e ao Todo-Poderoso pedires misericórdia, se você for puro e reto, Ele sem demora vai despertar em teu favor e vai restaurar a justiça da tua morada. O teu primeiro estado, na verdade, terá sido pequeno, mas o teu último crescerá sobremaneira. E diz ainda, prostrou-se em terra e adorou. E o fim de Jó vocês conhecem. Deus deu para Jó o dobro de tudo quanto ele possuía. Por quê? Porque ninguém derruba um homem prostrado. Se proste diante do Senhor, adore ao Senhor e Deus vai mudar a tua sorte em nome de Jesus. Você vai ouvir agora, Pastor Helder Rodrigues. Engrandecido seja o nome de Deus, santo seja o Senhor por toda a eternidade. Todos aqueles que são nascidos de novo têm o Espírito Santo. Se você é filho de Deus, você foi selado, marcado pelo poder do Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos regenera. É o Espírito Santo que nos convence do pecado, do juízo e da justiça. É o Espírito Santo que nos santifica. É o Espírito Santo, meus amados, que nos dá poder, carisma para fazermos a obra de Deus. Jesus Cristo foi cheio do Espírito Santo e impulsionado ao deserto para fazer a obra de Deus. Foi pelo Espírito Santo que ele venceu Satanás, foi pelo Espírito Santo que ele venceu as tentações, foi pelo Espírito Santo que ele pregou e anunciou as boas novas aos quebrantados e contritos de coração, aos aprisionados de alma. Foi pelo poder do Espírito Santo que ele curou, foi mediante o Espírito Santo que ele ressuscitou e foi ascendido. Então a obra do cristão, ela é sempre permeada deste poder, o poder do Espírito. E nesse sentido, meus amados, nós temos que entender que é Deus, por meio do teu Espírito, que nos capacita e nos transforma. É Ele que faz algo diferente nos nossos corações. O meio tradicional, protestante, dá uma ênfase muito grande na regeneração, na transformação e no forjar do caráter por meio do Espírito Santo. Ou seja, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, domínio próprio, mansidão, temperança. São marcas de Deus, são marcas de um caráter tratado pelo próprio Senhor. Agora, note que o meio tradicional, ele não crê na contemporaneidade dos dons, ou seja, nas manifestações sobrenaturais de Deus. Enquanto o meio pentecostal dá ênfase à experiência, muitas vezes deixa aquém também este aspecto de um tratamento mais profundo, de uma busca mais diligente por meio da palavra de Deus. Desta forma, meus queridos, eu quero conversar com você para que você entenda que Jesus diz: errais por não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus. Então um pássaro, ele necessita de duas asas para voar, ele precisa do poder do Espírito, mas ele também precisa da palavra. E quando o cristão vive nesta dimensão, tudo é diferente. Deus faz coisas grandes e tremendas na nossa vida. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas por que tantos cristãos não creem na contemporaneidade dos dons? Ou seja, na manifestação de profecias, revelações, oração em língua, discernimento espiritual. Por quê? Não existe, meus queridos, nenhum versículo na Bíblia, nenhum versículo na Bíblia dizendo que os dons cessaram na época dos apóstolos ou com o cânon. Não existe. Você pode perguntar para o doutor, teólogo que for, ele não vai te mostrar nenhum versículo. Possivelmente essa teologia nasceu numa escassez da manifestação dos dons, e aí levantou-se esta questão. As pessoas falam tanto da soberania de Deus, da majestade de Deus, que Deus é soberano e louvado seja Deus por isso, mas dizem que Deus não age mais dessa ou daquela forma. Misericórdia, o Deus de ontem é o Deus de hoje e é o Deus de eternamente. O Deus é e sempre será o mesmo. Veja que o próprio diabo, ele vai fazer sinais e continua fazendo sinais. Veja Marcos capítulo 13, verso 22. pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas que realizarão sinais e maravilhas para, se possível, enganar os eleitos. Falsos cristos, falsos profetas para realizar sinais e maravilhas. Então, se o próprio diabo faz sinais e maravilhas, por que Deus não poderia fazer nos dias de hoje? Quando Jesus pregava, ele pregava aos olhos e ao ouvido, ou seja, ele fazia sinais para que as pessoas cressem e testificassem que ele é o Messias, o Redentor. Eu creio no poder sobrenatural de Deus, eu creio nos milagres nos dias de hoje e tenho vivido isso porque a palavra do Senhor diz: os sinais seguirão aqueles que creem. Agora entenda, meus amados, que em toda a história do avivamento já teve dezenas e dezenas de avivamentos no mundo. Sempre houve manifestações sobrenaturais da parte de Deus. O avivamento é um derramar especial do Espírito, onde há uma conversão em massa, um tratamento profundo demais no caráter do povo de Deus. Então, Deus manifesta de uma maneira extraordinária e espetacular o seu poder e a sua graça. Nós cremos neste poder, nós cremos nesta dimensão, mas eu quero dizer, meus queridos, que os pentecostais, em linhas gerais, muitas vezes não estudam a palavra, buscam muito o poder de Deus, as orações, os jejuns, e louvado seja Deus por isso, e eu quero incentivar você a meditar e comer as Sagradas Escrituras. Em contrapartida, os tradicionais leem profundamente a palavra, mas buscam muito pouco ao Senhor. Busque, medite, busque a presença do Senhor em oração, em jejum, em montes, e você verá a glória do Senhor sobre a sua vida. Eu rogo as bênçãos de Deus sobre a sua vida. Deus é o Deus de ontem, de hoje e eternamente, porque Deus é santo, perfeito, o próprio Deus é. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Caminho Santo. Queridos ouvintes, que Deus te abençoe, obrigado mais uma vez por essa audiência, nos acompanhar nesse nosso programa, que se chama Programa Caminho Santo. Esse programa já tem mais de 4 anos no ar. É um milagre, é uma dádiva de Deus, é um presente que Deus me deu. Louvado seja Deus! Eu sempre tive no meu coração o desejo de proclamar a palavra do Senhor. E que privilégio, amados, eu me sinto de poder chegar até a tua presença através dessa emissora de rádio, falando do amor de Deus, do seu poder, e te incentivando a você andar em caminhos de santidade. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Eu quero deixar para você, segundo Samuel, capítulo 10, no verso 12, onde o general de Davi incentivou o povo a lutar de uma maneira corajosa contra os seus inimigos, contra o seu adversário, quando ele diz: "Sê forte, pelejemos varonilmente pelo nosso povo e pelas cidades do nosso Deus, e faça o Senhor o que bem lhe parecer." Deus, ele sempre vai te capacitar. Agora, você precisa ir lutar com coragem, com determinação, falando: Deus é comigo, o que acontecer está nas mãos de Deus, mas a minha parte eu vou fazer. E qual é a minha parte? Confiar em Deus e lutar corajosamente, varonilmente. Que Deus te abençoe, que você possa receber ainda no dia de hoje a visitação de Deus e a bênção de Deus. Obrigado mais uma vez pela tua audiência. Lembramos o endereço do nosso site, www.pregaçõesevangélicas.com.br. Fique você na paz do Senhor Jesus. Caminho Santo. Nós estamos terminando mais um programa Caminho Santo. Rogamos as bênçãos de Deus sobre a sua vida. Obrigado pela sua participação. Ou o seu Culto Brasil, que gravamos aos domingos na nossa igreja, disponibilizamos no site. Deus tem falado o coração de muitas pessoas. Recebemos mensagens que têm sido edificantes. Ouça, interaja conosco, mande-nos um e-mail, que a graça do Senhor e o poder de Deus se manifeste sobre a sua vida para todo sempre, em nome de Jesus. Você acabou de ouvir Caminho Santo, o programa evangélico que o Brasil estava esperando. Apresentação: Pastor Lincoln Galvão e Pastor Helder Rodrigues.